Well, it's hard sometimes to be close. So hard sometimes to be close. It's just a touch too much. Just a touch too much. Well, it's hard sometimes to be close. Well, it's hard to stay in your room, you know it is. That feelings come too soon. That window's glass won't let me pass. Well, it's hard to stay. Estaras da Semana, o novo álbum de originais dos nova-iorquinos Here We Go Magic. É um grande disco, chama-se A Different Ship. E também os temas Inner Circle e Bridesmaid, respectivamente o lado A e B do novo single do projeto britânico Dams. Depois o hype do momento, Kill For Love, dos Chromatics. São as primeiras três desta emissão. Bem-vindos. This woman in the West Coast who's not mine. We'll be right back. Programa LadoB.com. It's flickering now. I say, walk with fire. It's the same dream every night. Don't be scared. It'll you are your

I wish I was. é o lado B. Strange Attractor é o single que nos apresenta o segundo LP dos Animal Kingdom. Lá atrás, nova passagem por It Calls You, a edição de autor dos The Envy Corps, onde se inclui a longa-metragem Fools, que já passei num dos episódios sonoros da Irmandade do Éter e que merece mais uma vez um destaque. A virar a batuta para o bom pop dos portugueses Norton. She drools, smiles, making no sound. She ripped his heart in two. I should try not to ask for. It's alright. Some like to feel this much. I should try not to ask for. lado B. A música e artista Miko e o novo single Leave the Lights On, a reforçar a toada pop, parte integrante da coleção Primavera-Verão do Lado B, que segue a bater o pé com um sexteto de Nova Orleans, os Royal Teeth, e com o australiano Jonathan Bulley. Oh,

Jonathan Bulley, miúdo dos 7 instrumentos de imaginação fértil. Este disco dá pelo nome de We Keep the Beat, Found the Sound, See the Need, Start the Heart. E é isto que nos empurra para o novo single dos Penguin Prison, banda que fez as primeiras partes da recente digressão norte-americana dos Mike Snow. O tema é um grito para muito boa gente. Don't fuck with my money. Power Pop, no fecho de mais um Lado B. I saw you in a bad place, acting like a freak. Went up to you after, and you come home with me. I know what you're thinking, that ain't my concern. We can be together, but you're gonna have to learn. You fuck with my mom. Lado B, um programa de Pedro Esteves.